que não gera soldados que vai pra guerra. Se Jesus mandou rimar, compadre, então já era. Nossa colheita com os irmãos, 100% de exposição. Vamos nós, seguindo a Cristo, convicto nessa missão. Um beat, alguns minutos, é só o que eu preciso pra tirar você do lado dos indecisos. Sou incisivo quando digo que não há outro caminho a ser seguido. Jesus, meu melhor amigo, sei quem fechou comigo e me deu abrigo. São muitos olhos, poucos ouvidos, várias línguas pra falar daquilo que digo. Por isso sigo convicto, por essa causa eu milito. Convicção na missão, pra falar de união e viver em comunhão, ajuntar os irmãos. Sou do céu, cidadão, com o penho vou firmão, seguindo na contramão, graça e unção. Então grave, hey, microfone, check. Volte pra Cristo, vê se não esquece. Leve é o fardo que tem pra levar, quando a sua vida a Cristo entregar. Soldados que não geram, soldados que vai pra guerra. Se Jesus mandou rimar, compadre, então já era. Nossa colheita com os irmãos, 100% de exposição. Vamos nós, seguindo a Cristo, convicto nessa missão. Convicção na missão, a cada passo que dou, fazendo jus ao Senhor, que lá na cruz entregou. Mantenha-se firme no front, mesmo sofrendo o ataque, pois logo só brilhará e virá o contra-ataque. Fazer minha parte, lutar o combate, tirar o disfarce, destronar a Acabe, fazendo o meu papel e só não querer conquistar aquilo que é de Jó. Manter na mente o foco pra não perder o caminho, sempre atento no alvo e nunca estarei sozinho. Sei onde piso e comigo vem uma par, como de Cristo LX, o JR e os de K, sempre do lado de cá, sabendo bem onde está. O inimigo traíra, só esperando atacar. Convicção na missão, disposição e unção. Se quiser, ergue a mão e vem com a tropa, irmão. Então, soldados que não geram, soldados que vai pra guerra. Se Jesus mandou rimar, compadre, então já era.